assim. A sua festa começa. Pense, ouça. você não pode apagar. Me diga onde você está. Valbinho dos teclados. Sonhos do ar me trago a pensar. Meu mundo não brilha. Onde você está? Eu quero acordar. Valbinho dos teclados. Quero mostrar que eu não errei com você, mas não sei onde está. Sonhos, planos não vão se acabar. Não, não. Sonhos no ar. Te vejo passar, sinto um vazio. 15. Banda AR15. Disparando sucesso. Quero te amar pra sempre.

sair, eu tô a fim de curtir som. Vou curtir com a galera que é a mais nova sensação. Meu bem, hoje a noite é nossa e não tem hora pra acabar. Junto às consideradas, com você quero ficar. Joga a mão pra cima e faz o C. As consideradas mandam ver onde elas chegam. Essa curtição arreia baldes e mais baldes detonando. Joga a mão. Sozinho aqui, esperando por você. Não aguento mais a solidão, machucar meu coração. Eu preciso te dizer que ainda te quero. Sei, e o culpado por te perder fui eu. Não, eu não quero solidão. Me dê um pouco de atenção, precisas me ouvir. Eu prometo nunca mais te enganar. Quero ter você de volta pra mim. Impossível esquecer os momentos que vivi. Essa distância dói demais, traz de volta minha paz. Eu preciso te dizer que ainda te quero. Sei que o culpado por te perder fui eu. Não, eu não quero solidão. Me dê um pouco de atenção, precisas me ouvir. Eu prometo nunca mais te enganar. Quero ter você de volta pra mim. Sei que o culpado por te perder fui eu. Não, eu não quero solidão. Me dê um pouco de atenção, precisas me ouvir. Eu prometo nunca mais te enganar. Quero ter você de volta, de volta.